cabelo e o brilho no meu dente de ouro. Seu serviço garantido no meu banco de couro. Piso pra fugir na contramão. Meu sentimento sem razão. Pra me encontrar é só querer. Sempre pagar pra ver. Voo pelas ruas em direção ao sol. Piloto de fuga. Isso, esta marcha curta, vida sem estacionar. Rasgo pelo túnel enquanto deixo minha marca no ar. Pra fugir em perseguição, a morte ri na contramão. Pra me encontrar é só querer.